Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Nova semana, também novo convidado e também novos livros para falar. Não é assim, António? Boa noite. No programa desta semana temos como convidada Manuela Gonzaga, isto a propósito do lançamento de Doida Não e Não, uma biografia de Maria Adelaide Coelho da Cunha, uma figura corajosa e enigmática que atravessou o Portugal da Primeira República até ao Estado Novo como um exemplo de amor, desprendimento e paixão. Este livro, apesar de aparecer como uma biografia, lê-se perfeitamente bem e afirmamos e corremos o risco de o dizer como um excelente romance. As peças desta obra, que nos levam a afirmar o anteriormente formulado, conduz-nos de facto a uma leitura entusiasmante. Para além de servir todos aqueles interessados para conhecerem a Primeira República e o início do Estado Novo, os hábitos, os costumes, a moral, é, acima de tudo, o retrato de um desprendimento do feminino e, neste caso, de uma grande mulher. É de leitura obrigatória. Manuela Gonzaga nasceu no Porto, viveu em Moçambique e em Angola e está atualmente radicada em Lisboa. Licenciada em História, começou a escrever e a publicar muito cedo. Foi jornalista em Lourenço Marques, depois em Luanda e mais tarde em Portugal. Trabalhou em vários órgãos de comunicação social e em áreas diversas, como a Grande Reportagem ou a Música Portuguesa. Das suas obras destacamos A Morte da Avó Cega, Jardins Secretos de Lisboa e também duas obras para o público adolescente, André e a Esfera Mágica e André e o Lago do Tempo. Não poderemos deixar de falar também de António Variações, Entre Braga e Nova York. É a sua primeira biografia, uma autêntica incursão pela história das mentalidades contemporâneas em Portugal. Destaque ainda também para a sua última grande obra, Maria Adelaide Coelho da Cunha, Doida, Não e Não, um escândalo em Portugal no início do século XX. É uma edição da Bertra. Boa noite, Manela Gonzaga. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual Boa noite, foi, António. apesar de o explicar durante o livro e durante as páginas, o motivo maior que o levou a estabelecer este contacto, este encontro com uma história que estava, pode usar-se a expressão, na poeira e no limbo, na memória e no imaginário de alguns que provavelmente viveram e viviam esta história mais intimamente e mais emotivamente. Boa noite, António. Para começar, muito obrigada pelo convite que me foi feito de estar aqui. E eu tenho que dizer uma coisa que se calhar já disse mais vezes e vou-me repetir. Eu acho que os livros vêm ter connosco. E isto parece um bocado romântico ou utópico, mas a verdade é que eu tinha acabado uma biografia, tenho um romance histórico publicado, tenho um em fila de espera e tudo quanto me apetecia, estou a acabar uma tese de mestrado, tudo que me apetecia era um romance que dá uma liberdade enorme. Quando fui posta em contacto pela segunda vez na minha vida com a história desta senhora. E de uma forma muito palpável, eu fui ao palácio onde ela viveu. E naquele enquadramento e com os donos atuais que me disseram que tinham uma bibliote na biblioteca coligiram uma série de documentação sobre o assunto em si. A dona atual do Palácio de São Vicente, a Clara Ferraz, tinha uma verdadeira admiração pela Maria Adelaide. E como já me conhecia de escritora e achava que eu poderia ser a pessoa que deveria ou poderia fazer a justiça à Maria Adelaide, abriu umas portas da biblioteca e disse: olha, venha cá quando quiser, às vezes que quiser, a documentação está aqui. Eu sou historiadora também, portanto foi absolutamente impossível. Quando comecei a ler e a documentação que me foi posta à disposição, para além depois de outros livros que fui comprando, foi impossível virar as costas. Nós vamos começar esta conversa para além deste pequeno introito que a Manuela Gonzaga fez, com uma expressão que eu acho que é fundamental, que se encontra neste livro, no seu livro, apesar de ser e assumir como um romance, uma Não, romance, biografia, peço perdão, é é a biografia mesmo. biografia Eu mesmo. romance tenho saudades, mas Mas está na. lê-se como de Já, facto um pois. romance. Há uma que é dita pela filha do, penso eu, do Ciara Cardoso, ou Ah, Maria Elisa Pérez. exatamente, que Exatamente, diz exato. aqui a páginas tantas já encontrarei que, de facto, aquilo que fez a Maria Adelaide tomar aquela decisão à época, aquela ruptura quase violenta com uma forma de estar e viver a vida, foi exatamente aquela questão que era o Manuel, claro, ter-lhe dado aquilo que o Alfredo da Cunha nunca lhe deu: respeito e admiração como mulher e como pessoa. Apesar do Alfredo da Cunha ser um poeta, um intelectual, um homem, um investigador Sim, sério, sim, sim. rigoroso, alimentou sempre no contacto diário com a Maria Adelaide uma frieza, um distanciamento, alguma arrogância até, presumo eu, pela leitura da sua obra, uma violência no trato próprio de uma sociedade machista, provavelmente, em que as mulheres eram vistas quase como um panacho, a enfeitar eventualmente o sossego e o aconchego do lar. Maria Adelaide aparecia como animadora dos saraus, dos saraus poéticos e literários que muitas vezes aconteciam no Palácio de São Vicente. De qualquer das formas, isto era o exterior, porque a alma, o calor, a afetividade, isso não existia. Poderemos iniciar a nossa conversa porque foi exatamente, percebe-se que, e a Manuela Gonzaga, melhor do que ninguém, porque fez o levantamento histórico e factual, com documentos, viveu o percurso destes personagens todos, eventualmente que foi exatamente aqui o busilis da questão, foi aqui que assentou a chamada pedra angular da ruptura. Exatamente. Olha, eu tenho que lhe agradecer para já o que disse há bocado, de dizer que o livro é um romance e que se lê como um romance, porque um livro em que se cruzam tanta informação factual, onde eu tive que amarrar a imaginação aos factos e dispensá-la, ter esse retorno de um livro que se lê e que se entra e que as pessoas não tropeçam em frases esquisitas e coisas chatas e académicas, isso para mim é um grande elogio. Agora, tocou no ponto exatamente, quer dizer, esta senhora, que era um adorno, e eu estou convencida que o Alfredo da Cunha não tinha a noção do quanto gostava dela. Porque era um dado adquirido, as mulheres eram dados adquiridos. Era um adorno, era uma mulher muito culta, ao contrário do que uma outra vez foi dito, que foi educada com professores em casa e com acesso à cultura. Elas viajavam imenso, iam à ópera, viajavam pelo estrangeiro, pelo país. Portanto, era um adorno bonito, toda a gente falava não se fala na enorme beleza dela, mas fala-se na beleza discreta, fala-se no carisma, fala-se na voz deslumbrante, lindíssima. E era um dado adquirido, estava ali, era uma peça de um mobiliário de um palácio. Porque era aquilo que dizia assim, por exemplo, na página Sim. 376, aquilo que eu estava a socorrer-me, percebe-se que Alfredo da Cunha era apaixonadíssimo pela mulher. E andando mais adiante, de outra vez, Maria Adelaide também confessara à sua amiga Paulina: recebi de Manuel o respeito e a ternura que o Alfredo nunca me deu. Portanto, Pois. eu penso que poderemos, como lhe Eu disse. acho que sim, porque é uma história. Acima de tudo, este romance é também uma lindíssima, uma extraordinária história de amor. É, isso. Arrebatadora. O que acontece é que eu acho que, dada a diferença de idades muito grande que havia entre eles, houve um à vontade inicial, porque deveria ser tão impensável na cabeça de qualquer deles que aquilo fosse mais do que uma relação gentil, simpática entre patroa e empregado. Ele era motorista da casa e ela devia estar muito à vontade. Ele era da idade do filho, um ano mais novo. Sim, mais ou E ele menos. olhava como se olha para uma rainha, para uma pessoa que está ali num patamar E depois também é inatingível. dito na sua obra que havia quase implicitamente aquela relação filho-mãe, uma espécie de uma Exato. adoração que Começa, inicialmente exatamente. foi alimentada pelo próprio Manuel Pelo Claro, próprio. em que via na Maria Adelaide algo ou alguém que Sim. exercia sobre ele aquele papel protetor, porque Ela situemos a protegia-o, trama, exatamente. ele era de Santa Comba, da região das Beiras, Pois, provavelmente, exato, ou exato, do norte de do Minho, Castro pois, Daire, ou Castro assim Daire, à dessa volta zona. disso, e estava em Lisboa, era um imigrante interno, Exato. deslocado, relativamente jovem, apesar de ser robusto e uma pessoa com Bonito, um homem bonito muito e com a bonito. vitalidade para enfrentar a vida, mas ficou doente, estava um Ah, ambiente pois. estranho. Vivia junto de uma aristocracia, portanto, existiam É aqui os verdade. ingredientes e os elementos para Completamente. haver a reverência em relação a Aquela esta figura senhora. e à senhora da casa. E penso, e ele, o Manuel é também uma pessoa muito inteligente. E penso que há entre eles ali uma espécie de empatia e que ela desabafa com o seu motorista. E desabafa, e ele assiste, há coisas, eles são todos. Há uma coisa que é extraordinária nos depoimentos de todos eles, depoimentos coevos, eles são muito delicados na forma como ninguém é brutal, tirando, enfim, alguns ataques são feitos à Maria Adelaide por parte dos clínicos, mas até o próprio Alfredo da Cunha tem um certo cuidado na maneira como a ataca, verbalmente por palavras. Eu acho que ela começa a desabafar e ele vê a frieza do marido, vê a forma como ela às vezes lhe falta o respeito. As pessoas, os médicos perguntaram-lhe muitas vezes, mas o seu marido batia-lhe, como se o bater Fosse fosse o patamar a da partir do qual violência se a partir pode. do qual Exato. se pode. E ele não batia, até porque é o que ela diz: batia. Se me tivesse batido, tinha sido a primeira e a última. Portanto, ela também não era mulher que admitisse uma atitude dessas. Mas também, o que é que se faz contra uma pessoa que está 3 meses sem abrir a boca e sem lhe dirigir a palavra? Pois, era. O teatro da vida, que é aquilo tudo horrível, uma frieza de gelo, um homem encantador para os de fora, e depois abre-se os salões, abrem-se as festas e é um teatro. E ela está a dizer os versos que o marido escreveu em nome dela, e parece uma Santíssima Trindade, o marido que adora a mulher que se deixa ser adorada e que também, pronto, também devolve essa adoração, o E o filho dos filho dois encantador, e o filho encantador, tudo aquilo culto. é uma mentira. Isto é Aquilo é tudo uma mentira. uma farsa. Portanto, ela começa a ter aquela relação com o Manuel. Por outro lado, esta senhora é uma pessoa é superior, de facto, e tenha bem a noção de como a vida é tão acidental e circunstancial. Ela percebe perfeitamente que aquilo que tem, todo aquele luxo, todas aquelas joias, todas aquelas adulações, são coisas circunstanciais. A essência não é o ter, é o ser. E, de facto, ela, a certa altura, vê porque é que eu estou presa a coisas que não me aquecem, não me alimentam, não me. Porque uma das questões muito, muito interessantes para além de tudo é que há aqui qualquer coisa, há um momento-chave que vai estabelecer de facto a ruptura. Era uma mulher que tinha comportamentos livres, saía, Absolutamente. passeava E ao de uma ser forma, motorista. sem motorista, sem nada, portanto andava à vontade. Para a época, era uma época de tempos agitados socialmente e Sim. politicamente, também percebe-se isso pela leitura da sua obra, e qualquer cidadão e qualquer dos nossos ouvintes percebe, viviam-se os primeiros tempos da República Portuguesa. Sidónio Paes era o presidente rei, segundo o Fernando Pessoa. Exato. Há o assassinato também de Sidónio Paes, portanto, são momentos muito Sim, conturbados. sim, sim. Em que esta tragédia também afetiva se desenrola. Uma tragédia que iremos Exato. perceber que no final, de facto, é qualquer coisa de grandioso que se viveu a partir do momento em que o Manuel cai de cama. E é este momento em que, com a gripe espanhola, este momento, de facto, é que vai dar o indicador exterior que algo se passa com Maria Adelaide. Porque ela torna-se mais distante, mais fugidia, depois são Exato. arroladas testemunhas a confirmar que, de facto, ela não olhava às pessoas conhecidas, não as cumprimentava no Sim, elétrico, sim, no sim. trem, fosse onde fosse e com quem fosse. Portanto, começou há uma série de indícios em que a preocupação por ela estimar o Manuel Clark, porque estava doente, os encontros fugidios que depois percebem que são assumidos com coragem, Claro. é este momento em que vai, de facto, perceber-se que Maria Adelaide atravessou o Rubicão. Exato. O Manuel, entretanto, uns meses antes foi despedido e também fica um bocado no ar a ideia: será que o Alfredo da Cunha teria percebido que aquilo Percebeu? estava. Eu estou convencida que sim, mas talvez houvesse aí outros indicadores políticos, nomeadamente, pois, como diz, e muito bem, António, os tempos eram de uma enorme agitação política, embora a nível destas elites as pessoas estivessem bem entrincheiradas nos seus feudos e estavam confortavelmente, as crises ficavam à porta. Agora, o Manuel é despedido, encontram-se uma vez na rua, eventualmente eles até já poderiam ter tido alguma coisa. Agora, aquilo que transforma uma paixão fugaz e momentânea, física até, porque não, num amor verdadeiro, tem que passar a uma provação. Claro. E o Manuel cai, de facto, à cama com a gripe espanhola, num daqueles quartos pobrezinhos onde ele estava a viver, e a Maria Adelaide torna-se a enfermeira dele, porque as pessoas morriam, famílias inteiras neste país, que descobria-se pelo cheiro dos cadáveres, porque da avó ao neto ia toda a gente. E a maior parte dos mortos eram gente na flor de idade, homens principalmente, o que é extraordinário. Portanto, a Maria Adelaide deve ter entrado, de repente, numa depressão profunda, porque o homem que ela descobre que ama mesmo pode morrer. Bye. percebe-se que, a dado passo, a meio da sua obra, sim, há um dos atores, que também é um ator fundamental, sim, nisto tudo, nesta peça, é o Dr. Balbino Rego. Exato. E a própria Maria Adelaide também se encarrega de situar algumas insinuações de sedução que este Balbino Rego se encarregou de... E, portanto, ele age ressabiado e uma espécie... Eu acho ela isso. Percebe... Entende-se a atitude e o comportamento de Balbino Rego de uma vingança latente na peça que, como ator, que resolveu assumir também como participante? Eu acho que sim. Porque a Maria Adelaide situa nas portas de Santo Antão, exato, uns momentos em que quando ela ficaram... esteve no hospital, ela, exatamente, dá a entender, eu acho que sim, os indícios todos revelam-no. Quer dizer, um homem não pede a uma mulher como recordação a saia de chita que ela está a usar na aldeia onde a foi encontrar. Um homem, naquela altura, naquele contexto, não abraça uma senhora e não diz minha filha. Filha, não é minha filha, é filha. Filha. Filha é uma coisa muito familiar, é um tratamento que a gente encontra na literatura, ou associada ao tratamento, o homem em relação à sua amante. O marido em relação à mulher, ao filho, mas pressupõe uma intimidade muito grande. Muito grande. O Balbino Rego, que aliás nunca levou a própria mulher ao palácio, a Maria Adelaide nunca a conheceu, que era visita assídua e que está lá sempre metido. E dá uma sensação que o Balbino, quer dizer, todos os indícios, e portanto eu assumo, apontam para um homem que reagiu como também um amante enganado, que não foi. Portanto, ele até admitia que a Maria Adelaide não lhe ligasse, não lhe desse troco, ele ia lançando, fazendo as suas jogadas, e ela fez impávida de conta, e impávida serena, e serena, não. Foi-lhe pondo, foi distâncias, agora ele não lhe deve ter perdoado, então se ela queria ter alguém, por carga d'água é que não fui eu, que sou da família, quase, sou médico, sou do mesmo estatuto, e vai buscar um chofer. Pois e é. Ele, eu acho que ele é o grande arquiteto, naquela altura, da ida dela para o hospital. Pensa-se eu que... acho que sim. Quer dizer, todas as pessoas... Que, foram... Pela leitura da sua obra, eu fiquei com essa sensação que o comportamento e a atitude tomada e assumida pelo Balbino Rego, de facto, sim, é alguém que, entendi, aquela mão invisível que tenta manipular depois as atitudes do Alfredo, exato, do marido da Maria Adelaide. No entanto, o que é estranho é a atitude insistente, recorrente e pertinaz que depois o marido da Maria Adelaide vai tomar em relação a ela, não, sim, olhando de que forma nem de que meios se há de servir, sim, para encerrar aquela louca. Para ele, exato, era definitivamente, Maria Adelaide tinha enlouquecido. Uhum. E, portanto, embora no íntimo, também como leitores, percebamos que ele não acreditava nisto. Pois, era mais a afronta social, provavelmente. Já iremos a uns contornos mais maquiavélicos que poderão estar por trás desta questão. De qualquer das formas, a sensação que se tem é que poderemos interpretar como leitores que Alfredo da Cunha não estava convencido mesmo nada que Maria Adelaide estava louca, pelo contrário, o que o fez enlouquecer e ele foi o partir e o quebrar com todas as normas e todas as éticas mais ou, certo, menos desviantes que a classe social a que eles pertenciam tinham direito a tomar. Passa por aqui também a compreensão, a justificação, eventualmente, para a atitude do marido da Maria Adelaide. Eu tenho que fazer aqui um parênteses. Eu, quando comecei este livro li primeiro o livro os livros dela, li os livros dele, li essa que foram publicados e que eu comprei no Porto numa alfarrabista que adoro, que é a Chaminé. E já tinha lido em fotocópias, reli, depois com a documentação. Eu parti com um Alfredo da Cunha, uma figura um bocado antipática, e tive que corrigir um bocado esta primeiro pela imparcialidade de historiador que a pessoa tem que ter, mas tive mesmo, e lembro-me que a falar até com a Clara, com a atual dona do Palácio, ela dizia, não acredito que tu agora és amiga do Alfredo da Cunha. Eu dizia, não, eu posso perceber, naquele contexto, o homem é induzido por uma pessoa, repare, quando, por exemplo, morre alguém, chegam os só me lembro de uma expressão delicada e que não gostaria de usar, que é gato pingado, mas não é isso que eu queria usar. Mas pronto, das agências funerárias. A pessoa está na mão do primeiro que aparece, se não tiver aquela relação que já sei quem é. Então eles sugerem isto, sugerem aquilo, e a pessoa tratem desse lado feio, esse lado desagradável e com minúcias que nós não queremos descer a elas, porque nós queremos o espaço para chorar. E eu acho que o que aconteceu com o Alfredo Cunha e o que aconteceu com o filho, com o José Coelho, quando encontram a mãe em Santa Comba, depois de a terem chorado e pensado que ela estava morta, Desaparecida, desaparecida, tem raptada e. aqui este doutor Bobino Rego, que é o verdadeiro gato pingado. Ele não deixa o filho ficar sozinho com a mãe nunca. Ele nunca deixa que os dois esposos conversem. E anda com recadinhos de um lado e para o outro, e aí ela dá-lhe a entender que o Alfredo Cunha seria violento, ou pergunta-lhe, porque o Alfredo Cunha obviamente não é um homem da violência física. Agora, eu acho que ele entrou neste jogo. Também não acredito que ele facilmente desse o divórcio, porque a fortuna, grande parte dela era dela. Muito embora ele também a tenha acrescentado, também temos que fazer essa justiça. Mas a história do Hospital de Loucos torna-se um beco sem saída, porque a partir do momento em que a pessoa entra neste rumo e invoca a ciência toda poderosa, e a partir do momento, e penso que quero lá chegar, portanto eu não vou dizer os nomes, mas os grandes avatares Pois, da exatamente. cultura psiquiátrica vêm dizer que a senhora é de facto louca, Está como é que a mesmo. pessoa sai disto? É um problema, Não porque sai. é questão Eu da acho que o lógica. Alfredo Cunha não conseguiu sair. Não conseguiu, deste espartilho, deixou-se Não, enredar não neste conseguia colete de fazer o quê? forças, Exato. deixou-se cair nesta armadilha Exato. que, dessa volta que desse, nunca Não pode, conseguiu não pode. mais libertar Não pode. deste ardil em que ele Até próprio, porque depois vai ou chamar criar. mentirosos aos outros, que eram os amigos Exatamente. dele e são E a pessoas. questão é um bocado esta. É. Sabendo-se, hoje à posteriori, o que é estranho no meio disto tudo, e de facto é aqui qualquer coisa mais tenebroso e um bocadinho difuso para o leitor, é que leituras a posteriori levam-nos a pensar, e não devemos fazer assim, mas de qualquer das formas, os hospícios, o Hospital de Loucos, teve sempre uma cultura muito própria, que era o esvaziamento completo e total do indivíduo que lá entrasse. Não é preciso ter lido Foucault, nem os Goffman, Exato. nem os grandes teóricos à volta desta questão, mas todo aquele que entrasse num hospício era colocado o estigma de nulidade absoluta a posteriori. Portanto, este indivíduo deixava de existir, era um não indivíduo. E, portanto, e o problema é que aqui não há o sossegar de quem é encerrado, continua a lutar, por um lado, Maria Adelaide, por outro lado, também Alfredo, o marido, continua a lutar, carreando as grandes autoridades da época para certificar uma espécie de culpa, ausentar a culpa de ter tomado a decisão de encerrar a própria mulher dentro. Exato. Portanto, há aqui toda uma série de peças neste puzzle com alguma dificuldade, encaixam na perfeição, só que não fazem harmonia porque a vítima, nunca se acomodou à situação. Não, ela é uma chata. Porque é uma chata e não é louca. E, Não, e é portanto, muito e isto é combativa. qualquer coisa que vai fazer cair este edifício que foi construído com alguma violência e pertinácia, mas vai encontrar o encerrado naquele sentido de rejeição completa e absoluta do assumir da loucura. Passa por aqui, provavelmente, a sobrevivência e a lucidez de Maria Adelaide no meio deste ambiente violentíssimo que era o Hospital Conde de Ferreira. A Maria Adelaide é de facto uma mulher que é um farol, não por ter sido adulta, quer dizer, foi uma fatalidade, mas pela forma como ela assume as suas falhas, as suas qualidades e a força do seu amor e o direito a ele, e de facto pela forma como ela luta pela sua sobrevivência mental, intelectual, amorosa, dentro de quatro paredes, sem dinheiro, de quatro paredes, às vezes muito, muito estreitinhas, porque ela teve numa espécie de solitária também. Exatamente. Descobre rapidamente que estão lá senhoras nas mesmas condições, pessoas, entendamos, senhoras muito ricas, porque era preciso pagar isto a peso de ouro. Portanto, mulheres pobres, os maridos resolviam as coisas de outra maneira. Agora, pessoas com muito dinheiro, que era preciso interditar para ficar com as fortunas, ou porque tinham namorados, ou porque tinham dado um mau passo, como as famílias diziam, vai, antigamente era aos conventos, como estávamos no tempo da República, isso era imoral, e a Igreja era, enfim, posto de facto um anátema sobre a Igreja, descobriu-se uma coisa tão boa como os antigos conventos, ou até melhor, porque em Melhor, nome da exatamente. ciência, vá, tudo para ali, para os Pós-hospício. hospícios. Agora, normalmente, o que as pessoas faziam em 99,9% dos casos era entrar em depressão profunda, porque não tinham forma de reagir. Algumas fugiram e conseguiram, muito poucas, e as pessoas choravam, não podiam falar, muitas vezes eram obrigadas ao silêncio, e ela não foi, e a Maria Adelaide lutou, e lutou. Portanto, a Maria Adelaide foi tão incómoda, mas tão incómoda, que de facto esta gente toda, cheia de dinheiro, que ela ficou sem nenhum, cheia de poder, porque são pessoas ligadas ao aparelho do poder da época, cheios da autoridade científica, porque são os avatares da cultura... Da nova ciência, da psiquiatria. E esta mulher dá-lhes um baile. Que há uma primeira fuga, que ela vai para o Rusão. É uma senhora de 48 anos. De 48 anos, quer dizer, que não desarma, que luta... E outra coisa, o Manuel teve do lado dela. E isso é muito bonito. Ou seja, eu penso que aqui o erro foi, se a têm tratado de uma outra forma, se a têm dado um espaço de respiração, talvez ela tivesse caído em si, talvez, enfim, isto reforçou os laços de amor que ela tinha pelo Manuel e pelo Manuel dela. Uhum. Se a coisa não tivesse sido tão dura e ele lhe tivesse falhado, por exemplo. Claro. Agora, Há que ressaltar que o Manuel também nunca falhou. O Manuel foi admirável. E nunca falhou. Ela tentou falar com o marido, tentou conversar com ele. O marido, instigado por outrem ou não, não lhe fala, não a visita, não tem a tal conferência com ela. Ela pede em desespero de causa, consegue fazer sair uma carta do Conde Ferreira para o Manuel, que tinha ficado doente quando ela desapareceu. De facto, este homem amava-a mesmo. E ele disse que ela podia contar com ele para tudo. E foi do dinheiro dele que se passou as enfermeiras, do dinheiro dele que se comprou as escadas para saltar aquele bastião. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. tem medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem mais naufrágios. Lindas sirenas, morenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem. As suas novenas serenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, por orgulho e raça de Atenas. E depois, o que é curioso no meio disto também é que as figuras científicas da época, os sábios de Lisboa, o trio incontornável de Júlio de Matos, o Egas Muniz e o Sobral Cid, quer dizer, cada um de gerações diferentes, no entanto, as iminências pardas do novo saber, da nova ciência, que justificavam o normal do anormal. Mais Magalhães, Lemos, foram horríveis. Todos eles se deixaram, vamos lá, mancomunar para criar uma situação de tal ordem absurda, quase kafkaniana, para além disso tudo, até que parece-nos quase o gulag stalinista, eventualmente, que as pessoas não percebem a lógica do que quer que seja, não é? Darem a cobertura científica a uma atitude, e apesar disto tudo, dos encontros, as entrevistas com estes grandes homens do saber e da ciência, a Maria Adelaide não se fica. Ataca Júlio de Matos, insinuando os comportamentos também pouco que eram normais. O próprio Egas Muniz, aí ela própria também percebeu que Egas Muniz, ao ligar-se demasiado ao poder, iria perder provavelmente as grandes capacidades científicas, que também de facto acabaram por acontecer, e o jovem Sobral de Cid, muito raffiné e muito delicado, mas apesar de tudo aceitou o veredito destas autoridades. Portanto, e Maria Adelaide percebe que realmente não há, a margem de manobra é muito curta e dificilmente se vai livrar deste colete e desta armadilha. Até aparecer um personagem que é Bernardo Lucas, um advogado do Porto. E é, de facto, esta figura que também vai adquirir algum protagonismo, bastante protagonismo, ao perceber e ao saber lidar com os mecanismos da lei legislativos de maneira e modo a conseguir retirar a Maria Adelaide do Conde de Ferreira. Uhum. Portanto, é neste espaço e neste tempo entre estes dois momentos que Maria Adelaide também percebe, embora ela alimente sempre de uma forma afirmativa a vontade de sair, mas também tem estes momentos, principalmente os noturnos, que são demasiado agónicos, em que ela percebe que provavelmente estará tudo perdido, apesar de Bernardo Lucas alimentar e dizer-lhe que não, que vai sair. Eu acho que ela houve muitas alturas em que achou que estava perdida mesmo e que iam tirar do país e que... Sim, sim. E só à frente... do advogado ela deixava cair a máscara, porque nunca ninguém percebeu a dor, a agonia em que esta mulher vivia. Ela já dava por barato, queria sair do... E ela achou que estava tudo perdido. Eu devo dizer que o professor, o doutor Bernardo Lucas, é das figuras maiores da jurisprudência portuguesa e é pouco conhecido. Eu tenho um amigo que é advogado, que é professor, que é professor catedrático, e que quando soube há um ano e meio que eu estava de volta da Maria Adelaide, do caso da Maria Adelaide Coelho da Cunha, ficou completamente elétrico, porque todos os anos dá uma aula sobre direito com a personagem do Dr. Bernardo Lucas e conta aos seus alunos e explica que é o modelo do advogado. E depois é muito engraçado isto, por vermos de facto como há em Lisboa e Porto são tão perto e como as coisas às vezes são a céu aberto no Porto e em Lisboa completamente desconhecidas. Este homem é professor catedrático, é o professor Carlos Poiares, é conhecido, também é psicólogo, e porque a certa altura achou que o direito e a justiça tinham que, o direito, a E justiça e a psicologia psicologia? tinham que formar aí Uma uma tríade. tríade harmoniosa. E entretanto diz-me ele, bom, agora vai ser uma grande dificuldade, tem-se que fazer uma grande investigação para descobrir onde é que a senhora, como é que foi o fim da vida, como é que foi, como é que aquilo acabou, porque olha, eu muito francamente não sei, claro que um dia destes irei fazer essa investigação. E eu publico um artigo na Máxima sobre o Palácio de São Vicente e começo a receber telefonemas e contactos de pessoas que conheceram Maria Adelaide em vida, nomeadamente a Maria Elisa Seara Cardoso Pérez, Peras, filha, neta do grande Bento Bento Carqueja, Carqueja. e filha do Fortunato Seara Cardoso, e, portanto, muito ligadas também ao jornalismo, ao comércio do Porto. E isto no Porto era uma história a céu aberto. A Maria Adelaide, os 40 últimos anos da vida dela, Foram passados foi no Porto a céu aberto. a céu aberto. Houve um período de alguns Sim, anos sim. em que ela teve que estar realmente escondida, e isto não, sem entrar muito em pormenores, senão as pessoas. Mas eu acho que esta Claro, história. claro. Acho que esta história, mesmo contando tudo, as pessoas ficam muito interessadas porque não conseguem perceber como é que isto aconteceu. Mas, e é o tal romance que você falava. Mas aqui foi, e sendo o Norte tão conservador, é extraordinário para mim e muito gratificante perceber que em momentos-chave, em momentos de verdade, o que vem ao de cima é um caráter de Deslumbramento. imparcialidade. Não, no Porto, penso que é Ah. as pessoas que a receberam tiveram a força moral e a coragem moral e de dizer: esta senhora foi muito, muito tratada de uma forma profundamente injusta, portanto, nós vamos aceitá-la, vamos recebê-la, Claro, claro, e claro. isto é de um altíssimo nível também. E também a percepção de que, provavelmente, agora é a interpretação minha, não é? O amor assim vivido É merece verdade, eu acho que foi isso também. a admiração de todos e Eu acho que foi a isso. lealdade, e até esse tal deslumbramento que eu dizia, Exato. um fascínio que provoca, que leva os indivíduos a dizer assim, vamos protegê-la, quer dizer, Isto há. é outra história. As pessoas realmente Exatamente. dizem: isto, atenção, isto é sério. Isto é sério, isto Pronto. é de facto vivido a Isto é sério. sério. Portanto, e este advogado irá ser a chave, nunca desiste, tenta perceber os furos da lei, e consegue encontrar de facto os verdadeiros furos da lei que vão permitir, levando o governador civil ao Conde de Ferreira para tirar Cara, Maria Maria Adelaide. Adelaide do hospício, Não, isto levando o é. próprio ministro a despachar, segundo Sim, a sim. ordem, que Maria Adelaide está presa, de facto, encerrada indevidamente. Portanto, é um homem que não desiste, luta, envia telegramas, É. arregimenta correligionários em Lisboa, É verdade, é advogados verdade. em Coimbra. Portanto, percebe que ali há qualquer coisa que tem que ser desmontado à picareta e com a sagacidade do advogado que ele era e, de facto, conseguiu ao ponto de libertar Maria Adelaide Adelaide. e levá-la para a sua própria casa. É muito bonito isso. É uma página de. Isto é incrível, porque eu nunca seria capaz de inventar uma história assim. E se uma pessoa inventasse uma história assim, dizia-me: isto é mentira. E esta realidade ultrapassa de tal forma a ficção que a pessoa fica abismada. É que, de passo para passo, minha filha acabou de ler o livro há 3 dias e dizia: eu não conseguia, porque estava sempre a acontecer qualquer coisa. Como é que as coisas se encadeiam de tal maneira? E é verdade, este advogado consegue tirar a Maria Adelaide ali daquele bastião, uma gazua jurídica. Agora, o poder dos outros não é inferior e mexem-se de tal maneira que depois o ministro está Sim. audito por não dito Dá o dito por e de não dito, repente estão outra exatamente. vez os Há polícias à toda procura uma. dela E e percebe-se que o marido nunca, não nunca, desiste. E há nunca muito desiste, dinheiro e há. continua sempre. Aliás, uma das questões que acabou por magoar extraordinariamente Maria Adelaide é a questão da venda do Diário de Notícias, por Sim, sim, exemplo. sim, sim. Portanto, que é feito, e aí é o lado maquiavélico, É, provavelmente, há é, é. quem interprete Teresa Rebelo, insinua Exatamente. levemente esta possibilidade, portanto, Maria Adelaide, mas nunca aquela mulher baixou a guarda nem a serviço ao ponto de deixar de amar o Manuel Claro, que continuou Nunca. preso, continuam presos e como depois, um homem daqueles. Após a libertação deste homem, acabam por viver juntos na rua de Sedofeita, com muita dignidade, com muita coragem, com a cabeça erguida, levantada na rua. Portanto, de facto, aquilo que nos, como leitor, no meu caso, que li esta biografia, que é um romance para mim, que é mesmo, é um belo, tem as peças amor, todas da teoria clássica do que é uma novela, há formalismo russo, de facto, a sua obra tem daí, Vika aparece aqui colocado biografia, mas é realmente um romance. Tem personagens, tem espaço, tem ação, tem enredo, portanto, as peças são todas muito bem jogadas, daí eu considerar, de facto, um excelente muito romance, escrito em língua portuguesa. Muito obrigada. De qualquer das formas, a vida depois vai ser revivida de outra forma, no Norte, com uma dimensão mais recatada, mais silenciosa, mas, no entanto, sempre com muita luta, muito esforço, muito trabalho. A filha a Maria e a Elisa, a Ciara Cardoso Pérez, diz que viviam muito bem. Uhum. Eram pessoas muito dignas, muito poupadas, ajudaram sobrinhos que foram para o Porto, estabeleceram-se como uma casa de pasto. O Manuel viava um táxi. O Manuel tinha um táxi, portanto, era um homem... Percebeu-se também nisto tudo que os taxistas... A Associação dos Taxistas estiveram sempre presentes por questão de classe, defenderam sempre o Manuel. Criou-se no Porto também, na opinião pública, uma vontade, uma mobilização para defender este casal. Tem a percepção que, de facto, o Porto foi, provavelmente, quando percebeu e teve a noção deste drama, transportou a lealdade para este casal, ou seja, acolheu-os no seu seio e deu-lhes aquela força anímica que precisaram para viver os últimos anos de vida? Eu estou convencida que sim, até porque isto foi, esse apoio começa por ser protagonizado por pessoas muito exemplares também. A família Ciara Cardoso não era uma família qualquer. A Sedona, aquela senhora que era professora... Exatamente. A avó da grande arqueóloga, Manuela Delgado, Ana Delgado de Oliveira, sim, que é uma mulher de armas, e que é extraordinário, isto é um matriarcado no seu esplendor. O advogado não vai pedir ao marido se recebe aquela senhora, vai ter com a Ana Delgado de Oliveira e diz: eu venho-lhe pedir assim se recebe esta senhora. E ela disse, com certeza, estava dentro da história, e com certeza, e eles tinham um quartinho lá em casa, fizeram um armário de propósito para ela se esconder quando batiam à porta. Só para as pessoas que querem uma pequena ideia, são pessoas que convivem com... A avó ou a mãe de Sofia de Mel Brenner Andressen conhecem a Dona Agostina. Exato. São pessoas que conhecem a Dona Agostina. Sim, já lá iremos, portanto, são pessoas... O Porto abriu-lhe, é verdade. Portanto, são pessoas que o Porto é elite. E a Dona Maria Adelaide comportava-se. Por outro lado, era uma pessoa que tinha a tal cultura, o tal saber, a tal dignidade. Exato. Não era desmerecer qualquer outro, mas... os atributos que a definiram para ser a esposa de Alfredo da Cunha continuaram ao longo da vida. Com certeza, com certeza. E ela, quando foi preciso, lançou mão ao trabalho, e uma senhora milionária... Costurava. Costurava. Há uma coisa muito engraçada, e por isso eu percebo, eu acho, por isso eu defendo tal sentimento muito forte que o Alfredo da Cunha tinha pela mulher. No palácio continuou, ela não tinha quase com que se vestir, andava com roupa oferecida e bocados de tecido que ela fazia, saias e roupas, e punha ela própria solas nos sapatos, mas no palácio de São Vicente a roupa dela estava meticulosamente arrumada nos armários, como se ela tivesse saído lá na véspera e voltasse no dia seguinte. O lugar dela à mesa, naqueles salões, nunca mais foi ocupado por ninguém, era o lugar da Maria Adelaide. E ela já tinha saído de casa e continuou a ser. As flores eram compradas de acordo com o gosto que ela manifestou toda a vida. Portanto, há um culto a uma mulher que não está, que passa imensas necessidades e ninguém lhe dá 5 reis para ela. Quer, mas o seja. Culto está ali. A nossa a grande Depois, senhora. Também se percebe que a admiração que esta elite do Porto tem por Maria Adelaide também ressalta muito do... provavelmente da educação, do percurso que teve, mas também da harmonia que ela estabelece, Maria Adelaide, com o Manuel Claro. Qualquer um dos dois sabe a fronteira que cada um não pode ultrapassar. Exato. Há comportamentos exemplares quando o Manuel Claro leva Maria Adelaide à família Seara Cardoso. Exato. O homem cumpre e sabe que há uma dignidade que ultrapassa qualquer tipo de tique de que poderemos eventualmente designar de arrogância de novo rico, eventualmente, Sim, com não, Manuel Claro, nunca. percebe nitidamente que há um desprendimento total, que todos os gestos e todas as atitudes que advieram da luta e do sofrimento e da dor de Maria Adelaide redundam ou resultam de uma fonte única que é aquilo que se chama o amor, de uma forma tão prosaica e É muito banal verdade. nos dias de hoje, é o amor. É o E amor. só pode ser vivido desta forma. Não, e quando as pessoas puseram em dúvida, mesmo na altura, se isso, a qualidade ou a intensidade do amor, ou até a existência do amor de Manuel Claro por ela, isto cai pela base quando a gente percebe que este homem, que tinha 26 anos na altura, que é preso, vai para a cadeia da relação, não é agradável. Não é, não, não foi para as termas. Está lá quase 4 anos. E quando sai, ele tinha o sonho do Brasil, tinha o sonho das Américas, tinha familiares no Rio de Janeiro. Ele podia ter ido. E Exato. porquê é que ele não foi? Não foi. Porque a Maria Adelaide estava interdita. Ela teve interdita durante Sim, muitos sim, anos. sim. Portanto, ele para ir, e tinha familiares, e familiares bem da vida, e teria feito com certeza E que um o bom lugar. solicitaram E muitas vezes, solicitaram. muitas E vezes. ele fica no Porto com o seu táxi. Táxi. E com a sua Maria Adelaide, que na altura já tem 52 anos, e ele tem 30, e ele não abre mão desta mulher. Depois da entrevista à Manuela Gonzaga, apresentamos extratos da obra Doida, Não e Não, uma edição da Bertrand. Elisa Pérez também se lembra de ouvir a mãe dizer muitas vezes que Maria Adelaide, que falava muitíssimo bem francês, era uma senhora muito culta, muito atualizada e com quem era um prazer imenso conversar. O patamar de estima entre as duas permitiu a intimidade de confissões e desabafos. De alguns deles, Maria Elisa teve conhecimento. Por exemplo, percebe-se que Alfredo da Cunha era apaixonadíssimo pela mulher. Dedicou-lhe até uma conferência em verso. Mas a verdade é que também era despótico. Tratava-a com muita frieza e teve amantes. Isto, para uma mulher com a educação e a inteligência dela, marcou-a profundamente. De outra vez, Maria Adelaide também confessara à sua amiga Paulina: "Recebi do Manuel o respeito e a ternura que o Alfredo nunca me deu." Postscriptum. Em 1 de novembro de 2008, dia dos fiéis defuntos, José Cardoso, sobrinho-neto de Manuel Claro, foi visitar o tio ao cemitério de Ramalde. Ali, uma senhora veio ter com ele para o informar de que os restos mortais de Maria Adelaide, de que não se sabia o paradeiro, tinham sido transladados há alguns anos para a campa de Manuel Claro. A iniciativa partira da governanta Amélia, que a pessoa que forneceu a informação conhecera, pelo que estava absolutamente segura. Desta forma, e fossem quais fossem as razões que presidiram a tal decisão, o resultado é que os meus tios acabaram por ficar juntos, mesmo depois da morte. Lisboa, 18 de dezembro de 2008. Damos assim por terminada mais uma edição do Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite.